Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Frutos da Renúncia. Na pequena cidade, quase todos se conheciam, e a comunidade tinha a virtude da solidariedade. O que acontecia a um, atingia os demais. Assim, quando o incêndio devorou as instalações do ainda nem inaugurado restaurante do jovem casal, a cidade ficou abalada. Todos estavam cientes que o marido de Justine vendera seu barco e ela investira até o seu último centavo para a aquisição daquele imóvel. Ainda estavam no período das reformas quando o sinistro surpreendeu com suas chamas altas em plena noite. Às vésperas do Natal, aquela tragédia atingiu não somente o casal, mas parentes, amigos, conhecidos. De forma surpreendente, a mão de obra para a limpeza, retirada de entulhos e consertos possíveis, se apresentou. Foi emocionante recepcionarem o casal entre as paredes queimadas, com salgados, tortas, café, chá, dizendo da sua intenção de auxiliar. Aquilo serviu de estímulo aos jovens para prosseguirem na perseguição do seu sonho, a abertura do restaurante. Quando a cantora, vinda de outra cidade, desembarcou no cais, teve quem a auxiliasse, indicando o endereço que buscava. Grávida, não lhe foi difícil conseguir emprego como garçonete e cantora na lanchonete mais frequentada da pequena cidade. Uma cidade amiga, uma cidade solidária. Quando o concurso anual da mais bela decoração natalina foi aberto, o dono da pousada se esmerou. Utilizou os enfeites do ano anterior, adquiriu outros e iluminou o imóvel do telhado ao chão. De longe, podiam ser vistas as luzes de variadas cores. Pelo jardim, espalhou árvores decoradas, laços de fita, renas iluminadas e outras figuras natalinas. Os comentários é de que a pousada com certeza seria escolhida pela comissão de festejos, composta pelas pessoas mais atuantes na comunidade. Os dias avançavam e Bob, o dono da pousada, já se imaginava com o troféu nas mãos pela 8ª vez consecutiva. Então, quando a comissão estava prestes a decidir, sua esposa fez um comentário. Disse como a quase nonagenária senhora Edna ficaria triste por não ser a premiada. Afinal, disse ela, está idosa, vive sozinha e se esmerou na decoração. Pobre Edna, sua tristeza será muito grande mesmo. Ao ouvir isso, Bob olhou o esplendor da sua pousada, as luzes piscando, o colorido imenso que tomava conta do jardim na noite agradável. Pensou em Edna. Há poucos dias, ele a vira se credenciar para compartilhar um jantar com um dos jovens da cidade. Uma promoção que visava oferecer alegria à comunidade, alargamento das amizades e também recursos para a manutenção da biblioteca pública. Então, num gesto bem pensado, ele foi até a caixa de força e desconectou os cabos elétricos. Repentinamente, todos os enfeites, guirlandas, sinos iluminados desapareceram. Com essa atitude, ele se retirava da competição para possibilitar a vitória à idosa Edna. Uma renúncia. Um ato de compaixão, de bondade, de solidariedade. Ele desejava ver aquela senhora sorrir, se emocionar e mostrar o troféu conquistado. Um gesto assim massageia o coração de quem o realiza e coloca sorriso nos lábios envelhecidos de uma longa vida. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.